estarei partindo. Para sempre te darei o meu adeus. Vou chorando, sei que tu fica sorrindo. No pranto amargo que corre dos olhos meus. Me amou, me despreza e eu sofro sem merecer. Vou partir, não suporto esta dor. Vou enfim procurar te esquecer. Por que partir? Seja sincera esta vez, por favor. Diga que fui só porque não resisti. Amar-te tanto e tu zombar do meu amor. Eu bem sei que sou um tolo em pensar que partindo poderei te esquecer. Tenho desejo de para sempre te odiar, mas eu sei que vou te amar até morrer.